Eu tava tão bem sozinho, sem ninguém no caminho, e você vem com essa. Ficava eu e meu vinho lá em casa quietinho, me fazendo promessa que nunca mais eu ia me envolver, que vou tirar o tempo pra pensar. E aí você resolve aparecer. Eu tava tão bem sozinho, sem ninguém no caminho, e você vem com essa. Ficava eu e meu vinho lá em casa quietinho, me fazendo promessa que nunca mais eu ia me envolver, que vou tirar um tempo pra pensar. E aí você resolve aparecer. Sozinho, e você vem com essa.